פרידה מותי עולה לי האור, יער פרידה מותי עולה לי האור. Esta árvore tinha galho, que galho, belo galho, ai ai ai que amor de galho, o galho da árvore. A árvore da montanha, olê, lia, ô. A árvore da montanha, olê, lia, ô. Este galho deu broto, ó, que broto, belo broto. Ai, ai, ai, que amor de broto. O broto do galho, galho da árvore. A árvore da montanha, olê, lia, ô. A árvore da montanha, olê, lia, ô. Este broto deu uma folha, oh que folha, bela folha. Ai, ai, ai, que amor de folha. A folha do broto, broto do galho, galho da árvore. A árvore da montanha, olê, lia, ô. A árvore da montanha, olê, lia, ô. Esta folha tinha um ninho, oh que ninho, belo ninho. Ai, ai, ai, que amor de ninho. O ninho da folha, folha do broto, broto do galho, galho da árvore. A árvore da montanha, olê, lia, ô. A árvore da montanha, olê, lia, ô. Este ninho tinha ovo, ó, que ovo, belo ovo. Ai, ai, ai, que amor de ovo. O ovo do ninho, ninho da folha, folha do broto, broto do galho, galho da árvore. A árvore da montanha, olê, lia, ô. A árvore da montanha, olê. Este ovo tinha uma ave, ó que ave, bela ave. Ai, ai, ai, que amor de ave. A ave do ovo, ovo do ninho, ninho da folha, folha do broto, broto do galho, galho da árvore. É a árvore da montanha, olê, lia, ô. A árvore da montanha, olê, lia, ô. Esta ave tinha uma pluma, ó que pluma, bela pluma. Ai, ai, ai, que amor de pluma. A pluma da ave, a ave do ovo, ovo do ninho, ninho da folha, folha do broto, broto do galho, galho da árvore. A árvore da montanha, olê, lia, ô. A árvore da montanha, olê, lia, ô. Esta pluma foi ao índio, ó que índio, belo índio. Ai, ai, ai, que amor de índio. O índio da pluma, pluma da ave, a ave do ovo, ovo do ninho, ninho da folha, folha do broto, broto do galho, galho da árvore. E a árvore da montanha, olê, lia, ô. E a árvore da montanha, olê, lia, ô. Este índio tinha arco, ó que arco, belo arco. Ai, ai, ai, que amor de arco. O arco do índio, o índio da pluma, pluma da ave, a ave do ovo, ovo do ninho, ninho da folha, folha do broto, broto do galho, galho da árvore. E a árvore da montanha, olê, lia, ô. E a árvore da montanha, olê, lia, ô. Este arco tinha uma flecha, ó que flecha, bela flecha. Ai, ai, ai, que amor de flecha. A flecha do arco, o arco do ninho, ninho da pluma, pluma da ave, a ave do ovo do ninho, ninho da folha, folha do broto, broto do galho, galho da árvore. E a árvore da montanha, olê, lia, ô. E a árvore da montanha, olê, lia, ô. Esta flecha foi na árvore, ó que árvore, bela árvore. Ai, ai, ai, que amor de árvore. E a árvore da montanha, olê, lia, ô. E a árvore da montanha, olê, lia, ô. E a árvore da montanha, olê, lia, ô.